Bora, continue sinal 625, informação forte. Fechando a 6225, bom dia, desça para 4 mil pés, o ajuste é 092, vou encerrar a vida 367. Direto 367, descendo 4 mil, desça para 6225. Voo 999, na prova 372, está estabilizado. Voo 999, chame torre na frequência no 8, decimal 95. 395, obrigado. Azul 4040, chame Centro Recife, na frequência 28.8, alternativa 26.0. 28.8, obrigado. 0 a 2 milhas, o 372. 1996, que negão no 02, autorizando estão no 0, vento 130 graus 7 nós, informo pista molhada. Livre pouso na 1-0, gol 9996. Solo 19, direita 121, decimal 1 no solo Salvador. 21, obrigado. Você viu qual é a da pista, se quando deve ser molhada? Está úmida. Gente, obrigada. 225, lista para 2500 pés, o ajuste permanece, autorizado o procedimento RNAV, reporte no trânsito 366. Autorizando a descida 2500 pés, autorizando a RNAV, reporte no trânsito 366. Só com sempre a gentileza, é 1012 o ajuste? Afirmativo. Obrigado. Aeronave? Voo 961, autorizado, a linha ID decola 10, vento no 40 graus, 7 nós. A ID decola 10, 91. Alternativa 2685, caso negativo, retorne à frequência do controle Salvador. Às vezes eu fico segundo a sua e a pista está úmida. Está em contato radar, sobre mantém o nível 360 na série da EL. Entendeu, 260 da EL. 360 na da EL, após 2000 pés, o Eleda. Ok, após 2000 Leda, 360 autorizado. Controle Salvador, 6225, está passando Serra Victor 366. Chame torre na frequência no 8.95. 6.95, 2.95. Salvador, assina 6.225. Passou o Serra Vitor 366, sobressada Renato, está 1.0. Tiré 6.225, Querengar 1.0, 1.2. Prisado pouso pista 1.0. Vento no 30389, palmo pista úmida. Autorizado pouso, pista 10, China 6225, centímetros por segundo. Bom dia, Oceanero 60, tá de 5 pontos, espera da 10. 75, mantém o ponto de espera. Bom no 093, bom dia, na chegada Bonsa, descida para 4 mil pés, ajuste em Salvador no 092, autorizado ao Cérebro 367. Positivo, solicita desvio à direita, proa 230, desde informações, após 35 milhas, temos a de o 307. Bem, reporte já plano, Cérebro 367, sente do desvio. Sonar 759, bom dia, na chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, aguardando mais próximo procedimento RNAV. 050, aguardando procedimento RNAV. No 759, inicia redução para 2509, é o número 2 na aproximação. Gol no 961, chama o centro Recife, na frequência 251, alternativa 22.35. 251-2835 alternado, gol 1961. Mando 367, gol 1093. Gol no 093. Gol no 759, gol e serra, Vitor 367. 075, veículo aos 36, 108, controle, bom voo. 08, graças, bom dia. Salvador, bom dia, Xanemia 075. Xanemia 075, contato radar. Supervia CVDL para o nível de voo 360. VDL, ascensão para 360, 6075. 6075, após 2 mil pés, voo Leda. Após 2 mil Leda, grato. Voo 9093, desça para 2.500 pés, o ajuste 9012, autorizado, procedimento RNAVE, reporte um trânsito 366. Certo, autorizado procedimento, encontrará no 366 o 093, 162. Voo 9759, prossiga na descida para 2.500 pés, o ajuste 9092, autorizado o procedimento RNAVE, reporte no servidor 366. Para 2.500, reportaremos no 366, 1759. Puxa 6075, chame o centro Recife na frequência 125.1, alternativa 128.35. 51, alterna 12835, chame 075, bom dia. Salvador, muito bom dia, são 3890, ponto 0190 pronto. 3890, autorizado, área aérea polar, pista 10, vento no 30 graus, 9 nós. A linha decola, 3890. Sólido. Zona 759 inicia a redução para 200 nós, está seguindo o tráfego da companhia, está a 8 milhas. É, zona 759. Zona 096, chame torre na frequência 8.95. 895, já não sei. Salvador, gol no 093, Serra Vito 366. 093, continua a aproximação, aguarde pista livre. 093. Do 9759, reduza para 1809. Reduzindo, 9759. Zero, decolou aos 45, 1208, controle, bom voo. 08, obrigado, bom trabalho. Zero 93, autorizado pouso no zero, vento 130 graus, 9 nós, que negão no zero no 12, informa pista molhada. O 093, 113, pouso no 0, visual com campo e 1 milha do 372. 3, 3, 0, 3, 8, 9, 0, 3, 6, 6, 1, 7, 5, 9. 1, 7, 5, 9, torre na frequência 1, 8, decimal 9. 895, obrigado, Sérgio. Corre, bom dia, gol 1759, passou 366, na sua escuta. 759, continua a aproximação, aguarde pista livre, número 2 para pouso em Salvador. 7759. Drone, o TAN 3890 solicita voarmos Aracaju, da presente devido a formações na Pura de Jamo. Autorizado, desvia, aguarde coordenação com o centro. Obrigado, na sua escuta, 3890. TAN 3890, autorizado Aracaju. Direto Aracaju, 3890, obrigado. Solo aos 49, libere próxima direita, 1, 2, 1, decimal 1, utilizando manobras. Pode confirmar a sequência do solo, gol 1, 0, 3? 2, 1, decimal 1. 2, 1, obrigado. 759, Quirengal 9012, vento no aeródromo 1140 graus 79, autorizado pouso, pista 10, pista molhada. 7-1-7-5-9, autorizado. Do solo aos 5-1 no direita, 1 do Zuno 1 no solo. 2-1 no solo. Centro Recife, na frequência 125.45, alternativa 128.85. 25.25.28.85, TAN 3890, obrigado, bom trabalho. Salvador, 135 no 7, está pronto para decolagem. 35 no 7, autorizado, alinhar e decolar 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0-9. Autorizado, alinhar e decolar 7, decolou a 09, 1208, controle, bom voo. 208, bom dia. Comandou, bom dia, 3597, 2200, Arvoro 1. 3597, bom dia, contato radar, subavia Cedarvo 1 para o nível de voo 360. Arboruno para 360, contato radar, 35 no 7. No 7, voe Alefa. Direto Alefa, 3597.